juntos, sozinhos, andamos juntos pelos caminhos, formamos todos a legião. E os nossos rastros largam lastros, soltam lados. Nós somos todos, todos aflitos, de um lado os doidos, do outro os malditos, com o fim dos tempos no coração. E pelos becos, pelas ruas, pelo mundo andamos sós. Pelas marés, pelos sertões, pelas cidades povoadas dessa terra andamos sós. Pelas galés, pelas nações, pelos demais campos de guerra para onde andamos. Pelos quartéis, pelas missões e pelos quatro cataventos, todo canto andamos sós. E os menestréis, pelas canções, já profetizam como santos para onde andamos. Para onde andamos sós.